De 23 a 26 de maio, foi realizado o 37º Rodeio Crioulo Interestadual do CTG Coração do Vale de Gaspar. O rodeio foi realizado na Arena Multiuso, no bairro Margem Esquerda. A festa começou na quinta-feira com shows nacionais, prosseguiu com muitos bailes, muita festa, gineteada, tiro de laço, provas campeiras e muito mais. Nós vamos conversar agora com o José Alfredo, que é o patrão do CTG Coração do Vale, que vai nos fazer um balanço desses dias de festa aqui na cidade de Gaspar. Patrão, o povo compareceu em massa, deu boa festa? Deu bem bom. Deu 180 equipes, vindo equipe de 60 municípios, de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, e Paraná e São Paulo, conforme o nosso esperado. Conseguimos público também nos bailes da nossa cidade, bastante gasparense. Hoje à tarde, hoje é domingo, tá com a arquibancada cheia, tem a gineteada, tem as finais. Conseguimos, graças a Deus, deu sol. Quinta e sexta deu chuva, mas sábado e domingo deu sol. Aí isso já ajudou bastante o evento daí crescer mais ainda. José Alfredo, ficou dentro do público esperado? Cresceu com relação aos outros anos? Na verdade, ano passado a gente tem muita base, porque quase todo ano chove. Ano passado deu sol, só que teve a greve dos caminhoneiros. Aí na parte da cidade deu bom, mas aí o lado da campeira, que seria os laçadores, não veio muito porque não conseguiram chegar. Então esse ano já surpreendeu mais do que ano passado. E a nossa estrutura também é uma estrutura do parque, é boa. Então isso também vai chamando, choveu, mas mesmo assim o pessoal tava pronto e vieram, entendeu? E a gente também faz um atendimento melhor que tem em água, energia, em organização. Então isso também vai ajudando a cada evento ficar melhor ainda, entendeu? Patrão, vale destacar para quem é leigo e de repente não conhece os trâmites legais de um rodeio, que o CTG Coração do Vale faz um rodeio todo dentro de um padrão do MTG, que é o movimento tradicionalista gaúcho, padrão com os animais, com os cavalos, com tudo. Sem dúvida, fizemos pelo MTG as regras, temos defensor dos animais, não pode sangrar, não pode machucar, tem que ter água nos coxos direto, é revezado, o boi corre duas vezes, fica parado, os cavalos da gineteada pulam num dia, no outro dia não pula, então é tudo conforme tem que ser mesmo, tudo na legalidade. Patrão, e a praça de alimentação foi movimentada? A praça de alimentação foi alimentada, teve o pessoal do churrasco, hoje foi vendido 150 churrascos no almoço, churrasco com acompanhamento, e sem falar daí das outras áreas, né, que vem crepe, x-salada, lanche, e outros produtos, né? Pipoca, churros, essa praça na verdade de alimentação é completa, né? Patrão, é claro que o CTG Coração do Vale utiliza esse espaço aqui da Arena, que é um espaço muito grande, e vocês receberam apoio da Prefeitura Municipal para a realização desse rodeio? Tivemos um apoio. Sem o apoio deles, o cara não consegue, porque isso aqui também é uma briga judicial, e daí foi feita uma negociação, a Prefeitura conseguiu usar espaço para fazer vários eventos, e nós fomos incluídos nesses eventos. Porque se hoje não tiver essa área aqui, a gente não tem como fazer o rodeio. Porque nós precisamos no mínimo 15 hectares. E os terrenos que nós tínhamos antigamente era de 4, o rodeio é grande, então mais vale não fazer do que fazer mal feito, entendeu? Porque pode ter, ó, como tá vendo aí, tá casa cheia, então tem que ter estrutura para estacionamento, para colocar acampamento, para o pessoal sentar, para circular, praça de alimentação, então é vários fatores, que às vezes tem gente que acha que tanto faz, mas não é. Tem que dar estrutura, porque hoje em dia tudo tem que funcionar, né? Além do grande público do show do Pedro Paulo e Alex na quinta-feira, o público compareceu em peso no sábado durante os bailes, exclusivamente no baile do Tia Garotos? Ah, deu. O baile de sábado é o melhor baile de todos, né? E aí da Tia Garoto, já é um grupo aqui da nossa cidade, o Sandro Coelho fazia parte, então já tem uma longa data na história. 97 tocava no Cruzeirinho e várias outras sociedades em Gaspar, então quando aí o público veio mais ainda pra ver, né? Começou, era 2 horas da manhã, foi até as 4 horas da manhã, o pessoal, o conjunto queria parar e o pessoal querendo mais e mais e mais, então foi show de bola. O balanço é positivo então, Zé Alfredo? O balanço é positivo, tá ótimo, é assim mesmo, a gente tem muita dificuldade para fazer, para ajeitar, mas deu bom. E o público gasparense, regional e do estado, de todo o sul, pode esperar mais um rodeio pro ano que vem, nesse nível? Ah, se Deus quiser, a gente sempre tenta fazer, semana que vem a gente já faz uma reunião e ver onde que tá o ponto pior que aconteceu e tenta melhorar. Nós nunca tínhamos feito a arquibancada coberta, esse ano fizemos a arquibancada coberta, tivemos muito saldo positivo na época da chuva, na época do sol, até o sol, o pessoal senta lá e fica mais confortável. Prefeito Kleber Vandal, nessa tarde de domingo, dia 26 de maio, encerrando o 37º rodeio do CTG Coração do Vale, realizado aqui na Arena Multiuso. Prefeito, qual o balanço que o senhor faz desse grande evento aqui em Gaspar? Bom, Gil, o CTG naturalmente é um evento histórico, tradicional, do nosso município, um evento que atrai milhares de pessoas nos dias que acontece aqui, atrai pessoas de outros municípios, de outros estados que vêm para cá para acampar, para fazer essa festa, para laçar. Realmente para nós é uma alegria bastante grande chegar ao final dessa festa sem nenhum incidente, sem nenhum problema, muito pelo contrário, né? Com muita festa, com muita confraternização, os amigos, as famílias aqui participando desse momento tão importante para a nossa cidade. Prefeito, esse evento reuniu pessoas de todo o sul do Brasil, foi um evento familiar? É verdade, né? Vem pessoas de outros estados, outros municípios, porque já é tradicional e mais do que isso. A fama que se tem do CTG Coração do Vale fora de Gaspar é de que é um evento muito bem organizado, muito bem estruturado, as pessoas participando, trabalhando, nos mínimos detalhes, para fazer dessa festa uma bonita festa. Então, fico feliz de ver aqui a Prefeitura de Gaspar, como aconteceu em 2017, 2018, 2019, não foi diferente. A Prefeitura sempre ajudando, participando, auxiliando naquilo que é possível, naquilo que é necessário, para a gente ter condição de fazer essa grande festa para a nossa cidade. Prefeito, a festa que começou na quinta-feira reuniu pessoas todos os dias, um grande número. Quantas pessoas devem ter passado por aqui nesses dias? Olha, Gil, a informação que a gente tem dos organizadores, do pessoal do CTG Coração do Vale, que passou algo em torno de cerca de 25 mil pessoas ao longo desses dias do CTG, o que é extremamente importante, fundamental e, além disso, né, Gil, é uma oportunidade de entretenimento, de diversão para os nossos moradores, para a comunidade gasparense aqui do município e, além de tudo isso, movimenta a economia, movimenta o comércio da cidade, tudo isso ganha todo mundo. Também presente nessa grande festa, o Rodeio de Gaspar, o 30º Rodeio, o vereador Chico Anhaia, do MDB, esteve presente em todos os dias. Vereador, gostou da festa? Foi boa? Eu acho que é um evento que nós gasparenses temos que nos orgulhar, um momento de confraternização entre pessoas, competições. O Rodeio é um ponto muito positivo para a nossa cidade, né? O nosso governo sempre trabalhando para que se aconteça da melhor forma possível. A organização do CTG, as pessoas que estão na frente do CTG Coração do Vale também estão de parabéns. E eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez participando desse grande momento de alegria com as pessoas que eu gosto e de ver que as competições aqui realmente são muito positivas para a cidade de Gaspar e para o estado de Santa Catarina. Vereador, o senhor veio com os amigos e com toda a família? Veio toda a minha família, agora está meu netinho ali dando uma mirada, como diz o outro, né? Mas enfim, a gente já está trazendo eles para que eles também tenham esse sabor de alegria, que é o rodeio, que é uma coisa positiva, que é uma coisa de bom para as famílias, enfim. E eu trago minha família, né, nesses 3 anos que estou participando, para que a gente possa ter uma continuidade de boas ações dentro do município. Também presente aqui no Rodeio de Gaspar, o secretário de Agricultura e Aquicultura de Gaspar, André Valtric. Secretário, o senhor esteve frente também aos trabalhos da prefeitura, devido, é claro, aos animais que por aqui passaram, realizando o trabalho de fiscalização junto às pessoas que participaram. Qual o balanço que o senhor faz desse rodeio que foi grandioso aqui na cidade? Gil, é uma grande festa, todos os anos isso aí está cada vez maior, né? Hoje está se comparando quase com uma festa de São Pedro, né? Eu acho que a festa de São Pedro seria a primeira, mas eu acho que o rodeio seria, eu acho, quase a segunda festa maior do município. Então é uma festa que a prefeitura tem como uma obrigação estar à frente, estar ajudando. A Secretaria de Agricultura não ia deixar por menos, né? Mas hoje os animais que tem que estar aqui, tem que ter um GTA, tem que ter as vacinas, tem que ter tudo o controle. E a nossa secretaria, ela, junto com a SIDASC e com a ICASA, ela faz esse trabalho, né? Para nós é gratificante, porque agora é o cume, né? O senhor também trouxe a família, compareceu com todos os amigos aqui todos os dias? Sim, inclusive ontem passamos no baile, ficamos até às 6 da manhã no baile aí, muito bom, baile, já pode se pensar para o ano que vem um espaço maior, porque estava apertado, já quase não dava nem para dançar, então não sou lá um pé de valsa, mas é até bom, que daí já ficou apertado, já ficou mais fácil dançar, né? Mas já tem que se pensar até num espaço maior para esses bailes já, porque ontem lotou de uma maneira que, e muito organizado, até estava preocupado quando eu entrei com aquela quantidade de pessoas, mas sem uma encrenca, sem nada, as seguranças que estavam aí, bastante segurança, não tiveram trabalho. Isso é importante, é uma festa de família, é uma confraternização, isso é importante, que o povo venha para festar, para comemorar. Da Arena Multiuso, falando sobre o encerramento do 37º Rodeio Crioulo do CTG Coração do Vale, Gil Dias para a Rádio Sentinela.